São considerados presos políticos, tratados como inimigos da pior espécie, né? E que tinham que apanhar mesmo, porque, na verdade, eles estavam com uma luta justa, eles estavam lutando pela terra. Uma parte da história que nunca é contada, porque é vergonhosa, né?